coisa. Sim, existe um grande Deus que não rejeita e diz: vem como estás. Eu te amo muito, vem, olha o tema. Os teus muitos pecados não mais lembrarei. Terás a alegria que no mundo.